Você é meu amor em tom menor, é o tom preferido em que amo cantar. Com você sigo até sem destino, pois não desafino com alguém que eu amar. Você é meu amor em tom menor, é o tom preferido em que amo cantar. Com você sigo até sem destino, pois não desafio com alguém que eu amar. Você é meu samba enredo e já faz parte de mim, vive na minha história. Eu só preciso de um samba qualquer, seja um partido alto ou um samba canção, pra dizer que a batida que não atravessa é a do meu coração. Você é meu samba enredo e já faz parte de mim, vive na minha história. E eu só preciso de um samba qualquer, seja um partido alto ou um samba canção, pra dizer que a batida que não atravessa é a do meu coração. Seja um partido alto ou um samba canção, pra dizer que a batida que não atravessa é a do meu coração.